andrecedesmoral.com.br. Ótica Estrela, Aras Pegatim, o Teto Braz, a reta do Batim, o bondinho do Paradão, você que escolhe. O caminhão de ferro. É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez. Cabelo ok, maquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Vamos botar no balhão pro desespero do seu ex. Vamos botar no balhão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez. Hoje que ele paga todo o mal que ele me fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, a maquinha ok, unha tá ok. Vamos botar no palhão pro desespero do seu ex. Vamos botar no palhão pro desespero do seu ex. Vamos botar no palhão pro desespero do seu ex. Bota no palhão pro desespero do seu ex. Se ele trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Carretinha do papai chegou, tá vindo a mídia. É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez. Cabelo ok, maquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Vamos botar no balhão pro desespero do seu ex. Vamos botar no balhão pro desespero do seu ex. Hoje que ele paga todo o mal que ele me fez. Hoje que ele paga todo o mal que ele me fez. Cabelo ok, sobrancelha ok, maquinha ok, unha tá ok. Vamos botar no palhão pro desespero do seu ex. Vamos botar no palhão pro desespero do seu ex. Bota no palhão pro desespero do seu ex. Bota no palhão pro desespero do seu ex. Bota no palhão pro desespero do seu ex. Se ele tombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Olha aqui, uma bebê dessa nunca mais vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. O caminhão de ferro. Alô, Giovanni. E a sua Paraty forrozeira. Alô, Ismael, uma bala de prata. Pra checar. E a sua que heavy. Andrecedes, o mural de Ibicoara.